de São João. E eu voltando da sessão com os irmãos, logo vejo uma cena que me causa emoção. Tinha uma vida jogada no chão, a depressão invade o meu coração. Me vem uma indecisão, aquele mano me estende sua mão. Me ajuda, pode virar uma grama de ilusão. Com um peso na voz eu digo não, era uma vida que tava ali. Eu não consigo mais pensar, eu não consigo sorrir. Em um momento tento refletir, em que parte da jornada mereceu estar ali. Tenho casa e comida, tenho quem me dê valor. Será que entendo quanto isso me faz bem? Tenho força e saúde, tenho quem me dê amor. Será que o mano não merece também? Um passo no fundo do poço, não tem mais falta. E uma alma vai embora na calada. Um maço de galo no bolso gera revolta. Quem tem de tudo e não divide nada. Quer que a vida me tornou? Minha meta de vida é esperar ela acabar. Já trampei de ambulante, fiz os VIP por aí. Mas hoje em dia não tá fácil pra ninguém. Não tenho escolaridade, não posso nem ser gari. A vida me tornou um refém. Olha assim, então, muitos não dão oportunidade. Às vezes, o mal do ser humano, ele julga aquilo que ele enxerga. Assim, que falta de oportunidade, vários e vários não tenho, porque as pessoas acham que é daquilo pra pior, nunca vai existir uma melhora. Tem casa e comida e tem quem te dê valor. Será que entende o quanto isso te faz bem? Tu tem força e saúde e tem quem te dê amor. Será que eu não merecia também? Sobrevivendo no impossível, sobrevivendo no impossível, sobrevivendo no impossível, sobrevivendo no impossível, sobrevivendo no impossível, sobrevivendo no impossível. Eu me tornei um homem invisível. E o que é que a vida me tornou? Eu já não penso em mais nada. E o meu sonho acabou. Eu só queria ir pra casa hoje à noite. Devolver.